Muito obrigado a todo mundo que ficou na sintonia aí. Acessem aí Frasa MC. É só o começo de um sonho, tá ligado? Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que pareça impossível, a sua hora vai chegar. Acredita, acredita. O sonho é bem maior do que você pode ver. Meu sonho é bem maior do que você pode ver. Era novembro de 89, minha mãe sentiu as contrações. Ouviu uma voz dizer, vai logo pro mundão, que agora é sua vez, só volta com a vitória. Pois quem não foca no seu sonho não entra pra história. Minha alma chora, o corpo tá cansado, mas volta a sentir bem. Pois te sinto do meu lado, iluminando o meu caminho. Sei que não estou sozinho, me sinto mesmo menino guiado pelo destino. A crise existencial me vi na depressão, a dor que dói na alma, mas não tem explicação. De onde eu vim, pra onde que eu vou, me sinto tão perdido, distante do teu amor. Tava lá, soltando a voz sem ninguém ouvir, botando o sentimento pra fora que eu reprimi. O mundo me dizendo, cê nunca vai conseguir, que era tudo ilusão, essa história de MC. O que você pode ver? Meu sonho é bem maior do que você. Julgado nas calçadas onde eu pisei, desacreditado nas empresas onde eu passei. Fora pros padrão, pros emprego normal, sem um mínimo de jeito de fazer uma social. E era nós, com boot no pé e usava reta, tomando enquadro dos PM sem as bicicletas. Hoje os mesmo que enquadrava nas esquinas me fala na calçada e fala, essa rima é minha vida. Mas minha missão é bem maior, honrar o sangue dos meus pais, cada gota de suor. Meu avô partiu, me deixou uma missão, foi embora aí, mas fica com meu violão. Não pare com a canção, não deixe empoeirar, porque de onde eu tiver eu vou te ajudar. Não deve desistir e nem desanimar, e é minha obrigação fazer essa porra virar. Vai! Do que você pode ver, meu sonho é bem maior do que você pode ver. Meu sonho é bem maior. Meu sonho.